Eu quero te lembrar que você é um predestinado, é uma predestinada do Senhor. Você lembra de Romanos 8, 29? Deus nos conheceu de antemão e nos predestinou. Antes de nós nascermos, antes de nós existirmos, Ele nos viu, nos conheceu e nos predestinou para sermos conformes à imagem de Jesus, para termos o caráter dEle, o molde dEle, a forma dEle, o jeitão dEle. Nós somos predestinados. E lá nesse texto, depois de dizer isso, Paulo diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, morte, fome, nudez, perigo, espada? Em todas estas coisas nós somos mais que vencedores. Porque nós somos predestinados, irmãos. Predestinados a ser conforme a imagem de Jesus. E aquele que começou a boa obra em mim e em você vai completá-la até o dia de Cristo. Vai completá-la. Então nada vai parar você, nada vai me parar. Nada, nada, nada, nada, nada. Porque não depende da minha força, da minha capacidade, depende da operação do Espírito de Deus dentro de nós. E Ele está operando dentro de nós. Ele está trabalhando dentro de nós. Pastor Sóstenes tem trazido aqui palavras na direção do Senhor que nós devemos ser antes de fazer. Nós devemos fazer sendo e ser para fazer. Então, nós somos predestinados para ser. Não fui predestinado, em primeiro lugar, para fazer alguma coisa. Fui predestinado para ser conforme a imagem de Jesus. E é isso que Ele está fazendo em nós. Domingo após domingo, dia após dia, semana após semana, mês após mês, eu tenho sido transformado aqui nesse lugar. Eu tenho sido transformado nesse tempo que nós estamos passando na nossa vida. Eu sei que você também tem sido. Amém? Então diga ao seu irmão, você é predestinado. Nós somos predestinados. Enquanto você abre a sua Bíblia no livro de Gálatas, quero compartilhar com vocês nessa manhã um pouco mais sobre o discípulo de Jesus e o fruto do Espírito. Em Gálatas, no capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 13. Você pode deixar a sua Bíblia aberta aí e já já nós vamos começar a ler esse texto. Jesus é o nosso exemplo, Jesus é o nosso padrão. Romanos 8, 29 diz isso e vários outros textos da Bíblia dizem que Jesus é o nosso exemplo. Jesus é a vontade de Deus para nossas vidas. A Bíblia diz, Ele mesmo disse, João, capítulo 13, versículo 15, quando Ele está ali com seus discípulos, Ele fala, olha, eu lhes dei exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Assim como eu fiz, eu estou dando exemplo a vocês, vocês devem fazer como eu fiz. 1 João 2,6 diz, aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. E a Bíblia vai por aí afora nos dando várias palavras e vários exemplos. Tal como ele é, nós devemos ser neste mundo, diz 1 João. E também diz João 20,21, Jesus falando, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Efésios 4, um texto que nós temos também estudado muito aqui, diz que Deus estabeleceu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, até que alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Novamente, Ele é o padrão, Ele é a nossa referência. Filipenses, capítulo 2, versículo 5, Jesus é colocado também como nosso exemplo. A Bíblia diz, Paulo está escrevendo lá, soprado pelo Espírito, e ele começa dizendo que Jesus, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo E então ele diz, seja a atitude de vocês, seja o sentimento de vocês o mesmo de Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E só para citar mais dois textos das palavras de Jesus, o discípulo, ele disse, não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado, bem instruído, será como o seu mestre. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Então nós vamos lendo essas passagens das Escrituras e vai se formando diante de nós, vai se formando para nós um destino, um alvo, um padrão, um molde, uma forma, Jesus. E nós começamos a ler os Evangelhos e nós começamos a ter uma visão diferente. Nós começamos a olhar para Jesus com olhos de discípulos. Nós começamos a olhar para Jesus com olhos de quem quer ser igual a Ele. Então eu olho para Jesus e vejo Jesus falando com alguém. E eu falo, olha como Deus quer que eu seja. Eu olho para Jesus ensinando. E eu falo, olha como Deus quer que eu ensine. Eu olho para Jesus pregando. Olha como Deus quer que eu pregue. Eu olho para Jesus respondendo a acusações. Olha como Deus quer que eu responda. Eu olho para Jesus reagindo em determinadas circunstâncias de pressão. E eu vejo, olha como Deus quer que eu reaja. Ele se torna o nosso exemplo, o nosso molde. E a gente vai se comparando, vendo, Senhor, como eu preciso ser transformado. Como eu preciso ser mudado. Eu preciso crescer no Senhor. Mas aí, irmãos, nós colocamos uma pergunta. Em que o discípulo vai se parecer com Jesus? Nós não somos deuses. O Asaf disse aqui que tem gente que se acha semideus, né? Ou semi-anjo. Mas nós não somos deuses. São deformidades que nós, às vezes, temos ou que nós ouvimos em alguns ensinamentos, mas não é a realidade. Nós não somos deuses e nós nunca seremos deus. Mas nós temos em nós a natureza divina, a natureza do Pai. Somos filhos. Estamos nos tornando cada vez mais parecidos com Ele. Então, em que nós devemos ser parecidos com Jesus? Se você olha para Jesus, lá tem dois aspectos onde Deus quer nos fazer crescer. O seu caráter e as suas obras. O caráter de Jesus diz respeito ao seu amor, à sua humildade, à renúncia, à obediência, à submissão, à maneira de Jesus reagir, a maneira de Jesus sentir, aqui está o caráter. Ele é um servo, ele foi obediente. São características interiores, características de caráter. E as obras de Jesus dizem respeito aos dons, ao que ele fez, ao seu ministério, à pregação, ao ensino, aos milagres que ele operou, às coisas que ele executou. Aí nós olhamos para ele e vemos, eu não posso ter como ele a plenitude de todos os dons e todos os ministérios, mas aquele que Deus me deu, aquele que Deus deu para você, o talento, o dom, o ministério que já brotou, que vai brotar, está em Jesus. E nós vamos olhar para ele e falar, eu quero ver como Jesus fez isso. Esse dom, esse ministério na vida dele. Mas a Bíblia nos mostra, e nós temos aprendido aqui, que o caráter sempre vem como prioridade sobre as obras. 1 Coríntios 13, por exemplo, é um texto que nós conhecemos muito, cantamos muito, diz que ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E vai por aí afora, ainda que eu tenha dons de profetizar, ainda que eu fale, ainda que eu pregue, ainda que eu ensine, nós podemos colocar aí todas as listas de obras, de ministérios, de dons, mas a Bíblia diz, se não houver amor, nada serei. A Bíblia diz assim, serei como um sino que retine. O Naum dá uma pancada ali naquele prato e a gente, se ele for lá agora e der uma pancada, nós vamos ouvir um som alto, não é? Mas aí com o tempo, com poucos segundos, aquele som vai, pão, sumiu. É isso que Paulo está dizendo lá. Sem o amor, sem o caráter de Cristo, nós vamos ser como sinos que retinem. Nossas obras, nossos afazeres, nossos ministérios, nossos dons, nossos talentos, nós vamos fazer, fazer, fazer, vamos querer, e vai ser aquele, a coisa linda, mas com o tempo aquilo vai passar, vai diminuindo, vai enfraquecendo, vai perdendo a eficácia. Nós temos visto isso na prática. Você talvez já tenha visto isso na sua vida, como eu já vi na minha, e nós também podemos ver isso ao nosso redor. Quanto escândalo, e quando nós olhamos, quem está no meio? Irmãos em Cristo. Seja na família, seja na igreja, seja no Congresso Nacional, cheio de obras, cheio de coisas, cheio de sinos batendo, mas quando as pessoas olham, elas não veem Jesus. Então a obra, aquilo que nós fazemos, produz efeito por um tempo. E depois vai perdendo, vai se perdendo, vai diminuindo, e as pessoas olham e não veem o fundamento. É por isso que a Bíblia sempre mostra o caráter, a aparência de Jesus em nós, ela é prioridade sobre todas as obras. Nós podemos olhar para a vida de um discípulo, para a nossa vida, e nós nos imaginarmos como uma balança, onde nós não podemos ter desequilíbrio. E nem podemos andar com uma perna só. Nós temos que ter o caráter de Cristo e nós precisamos executar as obras de Cristo. Jesus disse, quem crer em mim fará as obras que eu fiz e ainda outras maiores. Glória a Deus. Nós vamos fazer. Nós vamos crescer. Deus há de distribuir dons, talentos, ministérios tremendos aqui no nosso meio. Mas você discerne, eu discerno o que Deus está fazendo conosco. Deus está fazendo, olha, vocês vão ter maturidade. Uma igreja madura, uma igreja equilibrada, uma igreja que vai operar em todos os dons, em todos os ministérios que o Senhor nos der, mas com a balança equilibrada, com caráter, com santidade. O poder de Deus vai se manifestar, já tem se manifestado, mas vai se manifestar aqui de uma maneira tremenda. Foi na quarta-feira ou no domingo passado que a irmã estava dando testemunho aqui do milagre da neta dela, da cura, e eu estava ali ouvindo, dando glória a Deus e falando, Deus, isso é só o início, isso é só uma nuvenzinha no horizonte e nós já podemos contemplar que coisa tremenda vai ser. Nós, como uma igreja, andando em santidade, andando no caráter de Jesus, andando desse jeito e fluindo esses milagres, esses sinais, esses prodígios, esses ministérios, vidas sendo impactadas, famílias sendo restauradas. Que coisa tremenda é isso, Senhor! E a gente vai sonhando com isso e a gente vai vendo isso começar a acontecer no nosso meio. Deus está fazendo isso em nós. Deus está operando isso em nós. Então, nós temos caráter e nós temos as obras de Jesus. Nós queremos a santidade de Deus em nós e nós queremos o poder de Deus se manifestando em nós.